Não me importa se do seu lado eu tenho 2 minutos ou 20 anos. Fazer valer cada segundo são meus planos. Odeia quando eu te chamo de moça. Então moça, calma, ouça nossa música. Tô brincando, ha. Adoro te irritar, te ouvir pra grejar com esse tipo de dama. Na sequência diz que me ama, me pede pra eu fazer um fim. Se eu não fizer reclama, faço como quem declama. Me inspirando esse panorama, a cada verso gama. Desvendo seu olhar como num criptograma. Vejo seu coração sem radiograma. E se meu verso morre, ela embalsama. Parado no seu olhar, teria inspiração pra rimar por mais de uma semana. Desmonta muita beleza, mas eu dou conta. Fico atento e enfrento tudo que te amedronta. Mesmo que isso seja uma barata chata, seu herói vai e mata. Relaxa, gata, personificação de Afrodite. Quero saber mais sobre você, vai. Dite que eu escrevo depois rimo no beat. Sua mania de comer um doce depois do almoço. Fica contando seu dia enquanto eu apino os ossos. Do meu jeito malaco, pilaco de costume normal. Educado, largado e nada cordial. Diferente de quem é mentira, bacharel. Ela vacilão, né? Não valorizou o amor dela. Cê me conhece, né, Bela? Não sou desses, Dom Ruela. Consegue ser maloqueiramente fresca. Não sou R. Kelly, mas que meu som martele no seu coração e o descongele. A me compele fazer com que você cancele. Plano de não ficar comigo, então não se rebele. Eu não sou o Nas, mas cê também não é aquele. Diz que me ama e odeia. Nem quando tá sem beleza consegue ser feia. Diz que me mataria, mas que por mim morreria. Tiraria e na frente da bala entraria. Diz que não quer viver comigo nem mais um dia. Um dia depois me liga e diz que sem mim não viveria. Vai entender.